acesso também à alternativa online em www.radarlisboa.fm. Olá, boa noite. Feriado 25 daqui em diante, até à 1 da manhã. É o regime 23, uma de segunda a sexta, o que acaba por dar terça a sábado. Para Viriato 25, aqui na Radar, a nova Toca do Lobo. And now for some music. Do Comic Opera de 2008, assinado Robert White, dois dos grandes momentos desse álbum notável. On the Town Square, já. Depois, Just As You Are, à boa maneira de White. Salve. comerciais, feriado 25 à noite, mais uma, aqui na pontinha da antena do radar, neste caso a que une as noites de quinta à sexta-feira. E lá reencontramos o nosso velho amigo, e velho é apropriado, tanto para ele como para nós, o nosso velho amigo Robert White, do álbum Comic Opera, Os Certos on the Town Square, e este Just As You Are. O álbum é do início, salvo erro, do início de 2008. Foi um prazer reencontrá-lo. Fique connosco até à uma da manhã. Há muito para acontecer na Radar, aqui no espaço de Viriás 25. As iniciais de Viriato 25, noite dentro na radar, emissão que une nas noites de quinta a sexta-feira, Comic Opera, Robert White, Just As You Are, há pouco, On The Town Square. e de um caso sério para o outro, bem mais recente, o número 3 do Sporting Sad. Iniciais de Virado 25, número 3, muita gente nunca pensou viesse a acontecer. Portishead, o Third, The Rip, Deepwater. E não vamos fugir naturalmente da Machine Gun. For I will weather. tiralinhas, uma tatuagem à tinta da China, na Radar FM. Ups, apanhados em contrapé, tiralinhas com Ana Cristina Ferrão, cerca das 23h30, como é hábito, e esta semana retomando as cartas de e para Alberto. Pronto, tudo controlado. The British Sea Power, dois temas. O primeiro deles, The Great Squaw. 25, noite dentro, já muito próximo da primeira das quatro rubricas fixas desta noite, o Tirolinhas com a Cristina Ferrão, British Sea Power, The Great Squaw e ainda outro ser do álbum Do You Like Rock Music, este No Lucifer. Tirolinhas, uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Assis, 13 de fevereiro de 1992. Joaquim, tenho recebido as tuas cartas todas, as que enviaste para Sines e as de Lisboa. Só que os dias têm decorrido demasiado cinzentos para arranjar forças e responder-te. Aproveito um serão para o fazer. Não porque as coisas se iluminaram mais do que ontem. Não, tudo continua neste momento, na minha vida, como nos últimos tempos. Um terror, uma merda. E não apetece nada. Absolutamente nada. Dá-me a impressão que tenho andado entretido a falhar coisas. Não sei. Nada funciona comigo e parece que a alma e o corpo estão em suspenso, entorpecidos até à medula. O que fazer? Não sei.

25, o pontinho da antena radar 97.8 MHz até à 1 da manhã, a noite, ou a ligação das noites de quinta para sexta-feira. O Cindy Williams, do álbum Little Honey, If Wishes Were Horses. Sleep now. Vamos ao caminho da colher de blues. To survive. I'll sing to you. Joan as policewoman. There's no one here who means you any harm. Little one, I know what it means to be. Fear in me. 25 para a colher de blues é fatal. É habitualmente 23:45. Hoje vamos empurrar um pouquinho mais. Álbum notável de 100 prémios 2008, Jonas Police Woman to Survive, foi o título do tema. E aí vem o outro, com a colaboração de Rufus Wainwright. Is it right, my love? Is it right? To America. Happy inside your eyes, can't you see your lover fall apart in her silk threads? In time, the hunter will follow the trail of blood. See you alone tonight. When will you tear down? Love will save you. Try not to starve yourself. Question with no reply. I am sure of longing to be on the open sea, to feel the comfort of the mist upon my cheek. No, I'm not crying. com a existência em Jonas Police Woman sobre nos menos de Darnos para a colher de blues de hoje. Foi uma distração, ou afinal um encanto, com dois temas, o título do tema To Survive e este To America com Rufus Wainwright. Noite Dentro é Radar com Viriato 25, a nova Toca do Lobo até à 1 da manhã. Esta semana para a colher de blues é o pândego C6 Steve Triple S, o álbum do genérico notável, o mais notável de todo o ano de 2008. I started out with nothing and still got most of it left. Song about drinking wine, you should drink some wine. A drink of Thunderbird. The niggas are dying, they fall like a rain. Run to the liquor shack. Here come the stories. Most of them lies. I would trade for all the world. None of y'all boys lies. Drink a Thunderbird. Strictly Thunderbird. Drink a Thunderbird. Strictly Thunderbird. Drink a Thunderbird. Yeah, yeah, baby. Yeah. Why are you sitting in your rush hour traffic? Freeway like a parking lot. I just think about the Thunderbird. Riding west and free on a hot shot. Yeah. Dining out at Shady's, fresh pop and $100 wine. Right on the fire, I'm cooking spaghetti rolls underneath the billion star tonight. Drink a Thunderbird. Thunderbird, Thunderbird, Strictly Thunderbird. gonna be here in the morning light. I wanna bide with you, girl. I still gonna be here in the morning light and rain. Ain't no fly by night. Ain't no fly by night. I ain't no fly by night. I see you, little gun shy girl. I believe you've been hurt. Here's your little gun shy girl. I just wanna treat you right. Ain't no fly by night. Ain't no fly by night. Da primeira hora de Viriato 25, final também de Colher de Blues. Esta semana entrega outra vez a C6 que teve hoje os temas Thunderbird e a recuperação outra vez de um pouquinho de Fly By Night, para não queimar nenhum tema novo ou que possa rodar amanhã e que nos possa unir à meia-noite. Pontinha da antena radar 97.8. Du. I still gonna be here in the morning like rain. Ain't no fly by night. Ain't no fly by night. I ain't no fly by night. I see you, little gun shy girl. Radar, meia-noite. São suecos, mas dizem que vêm de Espanha. São um grupo pop, mas têm formação de orquestra. Voltam a Portugal com a pergunta Who Killed Harry Houdini? E a resposta promete ser bombástica. I'm From Barcelona, ao vivo no Lux. Uma celebração coletiva ao ritmo da festa que vem no frio. From Barcelona, 28 de Fevereiro, Lux. Apoio, Radar. Bilhetes à venda. Olá, boa noite. cá estamos em reencontro para a segunda hora, a complementar de Viriato 25, nova Toca do Lobo na Radar, convosco até à uma da manhã. Nesta segunda hora, duas rubricas fixas, se bem que bem mais tarde, à meia hora, sensivelmente, o Boomerang. Depois, já quase no adeus, 0:50 na Ponta da Língua, onde ainda acompanhamos Neil Gaiman pela segunda semana consecutiva. Saliências por aqui na segunda hora de Viriato 25 às Ações Radar. Fica tudo para mais daqui a pouco. Saborei, entretanto, mas aconteceu, saborei entretanto, chegou o Ross. Para abrir a segunda hora de Viriato 25, não era essa a ideia, mas também não é grave, mas o correto era este som, Intuitive Music Orchestra, convosco até à uma da manhã, à noite, dentro na Radar, Viriato 25, a nova Toca do Lobo. Take it or leave it. We'll be right back.

She ain't got no clout. Do they wanna come here, come run up their mouth? They wanna know what maneuver's about. Check my catalog, you'll see with no doubt. We don't sell out, but we sell a tune or two. Meet them by a wooden spoon or two. But the pain that break me is the pain that make me. And the pain that take me is the pain that help me maintain. Life ting in the frame, you know. We're straight kicking the vein, it go. I don't know where the soul is, so I'm about to bring that back. Whether we chat, rap, or sing that back, it go. Again and again and again, we're hoping to again and again and again. Again and again and again, we're hungry and rude. Again and again and again, we bust a big good maneuver. Lord, food, wealth, clothes, wealth, hairstyle, wealth, skin, wealth, shoes, wealth, bangles, and pearl. Wow, baby, yeah, baby. But I just roll spun over the talk of the town. So watch all the people say they come to gather around. For anywhere we go, we have them under control. For don't you know, yes, we met the good time roll. Hey, yes, roll spun over, you're in a concert. For anytime we come, so we get where money's worth. So watch all the girls, say my kick up on the dirt. And again, and again, and again, and again, and again. Find your toes, every master, find your toes. Find your toes, find your toes, every master, find your toes. For what you live on, look, I say we tell you so. Ainda há emissão de Viriás 25 convosco até à 1 da manhã, noite dentro na radar. Again and again, Roots Maneuver. Again and again, we bust a big good maneuver, Lord. Again and again and again. Outras atividades da Radar Palco. Radar esta semana em partes ao longo da semana com um compacto. Na sexta-feira entrega um espetáculo de 2006 dos New Order. Radar. A Half Living. Álbum de família. Uma hora. Um álbum. The Lamb Lies Down on Broadway é um dos maiores exemplos do rock progressivo e a obra-prima do Genesis faz Peter Gabriel. É um álbum duplo, conceptual, e nele podemos encontrar toda a extravagância do género. É o auge criativo do Genesis naquele que foi o último disco a contar com Peter Gabriel. The Lamb Lies Down on Broadway, de 1974, para recordar ou descobrir esta semana na Radar. A primeira passagem com Tiago Castro do álbum de família aconteceu já na quarta-feira passada, às 14. A próxima é bem cedinho, no domingo, meio-dia. Depois há ainda uma retoma noturna, logo a seguir a um final de Viriato 25. I'm a fake kid.

again, oh yeah. The Stay Time in Balance Sebastian. São as soltas antes de chegarmos ao boomerang da noite. Em Viriato 25, o radar noite dentro. Ryan Adams and the Cardinals. Fix it. Vem visitar no boomerang da noite exatamente Howie Gelb. Um registro muito especial, já deixamos os dados a seguir. A recuperação do álbum de 2003, edição da Thrill Jockey, assinado Howie Gelb, The Listener, tem uma trupe de colaboradores, cerca de 13 na sua zona de origem, o Arizona, e uns 5 ou 6 na outra pátria de adoção, a Dinamarca. Howie Gelb, The Listener. É o assunto do Boomerang desta noite. tunnel that you can't run toward, 'cause the tunnel is smaller than the size of said head. my girlfriend. Feriado 25, a emissão vai até à 1 da manhã, como é habitual na Radar Regime, segunda a sexta, terça a sábado, 23, 1 da manhã. Hoje a recuperação de uma edição Thrill Jockey de Howie Gelb, da Listener 2003. Expatriate. cowboy boots on cobblestone. Walk around alone like I own sound. Cowboy boots on cobblestone. Feriado 25, já a caminhar para o final da emissão de hoje, termina à 1 da manhã, mas ainda há tirelinhas debaixo da língua para cumprir. Entretanto, sons de Boomerang, a visita ao álbum de 2003 na Thrill Jockey de Howie Gelb. The listener. You can bumble up your own birthday party just by showing up 1 year late. Foul up playing in traffic just by trying to concentrate. It was gonna be easy. Should have been a gas. All you had to do was lie there. But apparently that could be too much to ask or even try. To try or even ask. Could be too much to even supply. Walking with me. 97.8. Keep this free. Ora, está na ponta da língua. Esta semana acompanhamos ainda e pela segunda consecutiva Neil Gaiman, certos do CD Telling Tales, mais uma parte de The Wedding Present. Transferring the baby to her left breast. It seems a sort of they-ish thing to do, to write that and to swap it for the old one and to wait until one of us read it. Oh, come on, little Melanie, there you go, that's such a fine girl. Shall I throw it away? Yes. No. I don't know. I think... She stroked the baby's forehead. Hold on to it, she said. We might need it for evidence. I wonder if it was something Al organized. Al was Gordon's youngest brother. Gordon put the paper back into the envelope, and he put the envelope back into the box file, which was pushed under the bed and, more or less, forgotten. Neither of them got much sleep for the next few months. What with the nightly feeds and the continual crying, for Melanie was a colicky baby. The box file stayed under the bed, and then Gordon was offered a job in Preston, several hundred miles north, and since Belinda was on leave from her job and had no immediate plans to go back to work, she found the idea rather attractive. So they moved. They found a terraced house in a cobbled street, high and old and deep. Belinda filled in from time to time at a local vet's, seeing small animals and house pets. When Melanie was 18 months old, Belinda gave birth to a son, whom they called Kevin, after Gordon's late grandfather. Gordon was made a full partner in the firm of architects. When Kevin began to go to kindergarten, Belinda went back to work. The box file was never lost. It was in one of the spare rooms at the top of the house, beneath a teetering pile of copies of the Architect's Journal and Architectural Review. Belinda thought about the box file and what it contained from time to time, and one night when Gordon was in Scotland overnight consulting on the remodeling of an ancestral home, she did more than think. Both of the children were asleep. Belinda went up the stairs into the undecorated part of the house. She moved the magazines and opened the box, which, where it had not been covered by magazines, was thick with 2 years of undisturbed dust. The envelope still said Gordon and Belinda's marriage on it, and Belinda honestly did not know if it had ever said anything else.